É tão fundo o silêncio entre as estrelas, nem o som da palavra se propaga, nem o canto das aves milagrosas. Mas lá entre as estrelas, onde somos um astro recriado, é que se ouve o íntimo rumor que abre as mãos.